Estou aqui, Senhor, diante dos teus olhos. Receba este louvor como um perfume agradável, Senhor. Aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável, louvor. Grato perfume, eu quero ser, Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada oferecer, mas que minha canção eu não tenho mais que dar-te, pois tudo é teu, Senhor. Sem nada que entregar, mas que o coração me rendo todo a ti. Toma-me, Senhor, tal como sou. Aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável. Agradável louvor, grato perfume, eu quero ser, Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada oferecer, mas que minha canção eu não tenho mais que dar-te, pois tudo é teu, Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada que entregar, mas que o coração me rendo todo a ti. Toma-me, Senhor, tal como sou. Aceita-me, aceita-me como oferta de amor, como um sacrifício agradável. Senhor, meu Deus, eu quero ser grato perfume, eu quero ser, Senhor. Aleluia, Deus, grato perfume.